Super Pop. O Águia de Fogo. Sempre. Sempre voando mais alto. Remove! Ricardo Egidores. Equipamentos de segurança. É com Ricardo Egidores. Vale Surf! Loja em Belém do Pará, atrás do Cacereira. Cobra d'água. E a marca diversos irmãos Alice, Juninho, Davis, Nangini, toda a família Pop. Friburgo, vestindo liberdade nos shows do Águia. Aranha, soluções e alto-falantes é com Aranha. Skol Sissions. Azul por fora, inexplicável por dentro. Claro, telefonia. O 4G mais rápido do Brasil e do mundo. Brasil. E 9 automotivos. E a saída 9. Apresentam. Ladies and gentlemen, are you welcome to the new Super Pop Live. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao novo Super Pop Live. Vai começar! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima que vai começar! Quem tá solteiro, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, quem tá solteiro! Flamengo, joga as duas mãozinhas pro céu! Bora lá, Juninho! Vamos nessa, Alisson! Primeiro, uma boa noite, meu Maranhão! Obrigado por receber a gente de braços abertos! Alô, Santa Helena! Alô, você que curte o pop! E hoje à noite é uma noite que promete, hein? Vamos tocar tudo pra todos! Forró, reggae, funk, melody, sertanejo, a noite é nossa! Então conta comigo assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1 e canta! É pop! Apresentar pra vocês o nosso jamaicano, direto da Jamaica Internacional, e chegando no Maranhão pra arrebentar o Pop Live. Alisson, preparando, ativando, e conta com ele, Maninho. Bota a mãozinha pra cima e bate, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, bate na palminha, e bate na palminha. Cinco. Comanda jamaicano! Eu perguntei quem é que manda! É o Pop Live! A gente quer fazer também aqui assim, ó. A música é DJ e você já é bom, responde bem forte. Oh, me dá o microfone aqui e a galera vai responder assim, ó. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. Preparando, ativando, disparando o FIBA! Juntos mais uma vez, rompendo fronteiras, você, o Cine Martins, meu amigo Afonso, aí dos Passos Magnata, Dali DJ Alisson! E rola a curtição! Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tudo. E as músicas se arrebentam no som do Pop Live! Aí você dança como quiser, se mexe aí, vai! Sou linda menina, sou da volante no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a volante não esquenta. E aí, meu amigo Marcelo, Marcelo, Marcelo, um abraço do Juninho, do Alisson, do MC Nanjinho. Viviane Batidão, DJ Betinho e Isabelense. Dali DJ Alisson. Essa música aí, assim, ó. Quando penso em ligar pra você, liga, vai. Eu não quero criar esperança, assim, ó. Eu não quero criar esperança. Joga pra cima. Mas não paro de pensar. Eu quero uma mulher aqui em cima do palco comigo, vai. Vem marcado pra semana. É o águia que grita bem. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Vai pra filmar, vamos pra filmar. É o águia que grita bem. DJ Alisson, a galera já no clima com a gente em São Luís do Maranhão. Mulheres unidas, no sábado estaremos juntos lá, viu? São Luís, sábado. E hoje é só um aquecimento. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Galera de Belém do Pará aqui presente. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, libera Alisson. Curtição, Mubial da Larissa e Zaura Luísa. E as meninas de Santa Helena, beijo pra vocês. Bora dançar, bora curtir essa noite especial. Mas vou ficar com quem só pra depois. Dói, dói, dói, dói, dói, dói. Dois, três, prepara! sensação, sua marquinha é sensação. Olé no meu Itai, delícia chega. Bora, Sidney Martins! Meu parceiro também, primo rico! Tá aí com a gente, alô, Alexandro! Um abraço do live, garoto! Live, live! A nova geração! Cheguei, cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, já tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai pra cima, jamaicano. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Aí tem, tem alguém do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, tem do Palmeiras também, não tem? Galera do Santos, a galera do Flamengo joga a mãozinha pra cima, e quem é do Sampaio aí bota a mãozinha pro céu, quem bota a fé que o Sampaio vai subir pra primeira divisão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora, DJ Alisson, sacode, porque assim, ó... O amor chegou pra de som. O showman das aparelhagens. Gente com a gente. É o futuro de Cururupu, Juninho. Ele já se prepara pra logo mais receber a maior estrutura audiovisual do planeta. Em Cururupu, papai. Vamos lá, família. Bora, Baraque, bora pra cima, garoto. Alô, DJ Edson, DJ Edson. Vamos lá. Os poços magnatas ali, Juninho. Eita coisa boa, essa galera também. Eu poderia deixar de vir dar um abraço aqui no Hélice, Juninho, Davis, Cirandinho, meu parceiro Afonso. Expectativa toda também pra sábado em São Luís do Maranhão. É a ilha recebendo o pop. Ele disse é litorânea e toda dele, maninho. Vamos pra cima! Lá no Espaço Reserva, sábado Super Bob e rumo e mata do forró estourado! Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Mãozinha direita pro céu. Olha o águia dando uma bicada. Pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. Uma bicada pra direita, direita, direita. Lá vai, bicada pra direita, direita. Esquerda, esquerda, esquerda, esquerda. Dá-lhe uma bicada pra esquerda, esquerda, esquerda. Segura a bicada aí, primo Rico. Segura aí, Zinheira Martins, segura Afonso. E vamos nessa, Ellison. Tava no fluxo, avistei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Dá-lhe bicada, negão. Bicada, bicada, bicada. Live. E o nosso amigo Marcelo do Marcelo, Marcelo! Acompanhando a tour do Pop pelo Maranhão! E como ele não é de ferro, bora tomar uma, meu irmão! De leve, de leve, de leve, de leve! Papi novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede! Vai, vai, vai! Nossa Polícia Militar do Maranhão dando a cobertura total aqui para o evento aqui da Secretaria de Cultura do município de Santa Helena. Muito obrigado a nossa Polícia Militar do Estado do Maranhão, respeitada no norte e no nordeste do Brasil. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Alô, Netinho! Alô, Netinho! Alô, DJ Bill, vem aqui com a gente, rapidinho, Bill! Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Que vai! Vai, frente do palco. Pare de tirar as fotos aí com nossos fotógrafos oficiais. Estão circulando aí pra você registrar esse momento e leva a foto na hora, galera. Daqui a pouquinho tem os CDs ao vivo no show pra galera também. Mãozinha pra cima, jogando essa mãozinha, mãozinha. Agora vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Tá bonito! Hey! Oh! Hey! Hey, Alisson! Hey! Solta som pra família! Bem baixinho. A gente faz lá em Belém do Pará, eu tenho certeza que já chegou aqui pra Santa Helena. Bora ouvir, se a galera já sabe cantar esse refrão aqui, ó. 1, 2, 3, vai! A gente pegou a galera de surpresa, Juninho. Mas bora ensaiar, daqui a pouquinho a gente vai fazer de novo, tá bom? Bora lá! Então manda ver, Maninho! Galera que gosta de marcante aí, joga o bracinho pra cima, só quem gosta de marcante. Mãozinha pra cima e bate na palminha. Mãozinha pra cima e bate na palminha. Bora assim. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com prepara você. Mais um, Alisson! Anota, não sei dizer que represente a força dessa paixão. E o anjo Frank! Meu amor, meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. Gente, isso aí! Se você achar essa canção Bora mais uma, Alisson, que a galera conheça aí, marcante! Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer, e quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Por mais, por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim... E aí, maninho, prepara mais uma, eu quero mais uma! Show do Pop Live, onde estivermos, meu irmão! Do jeito que a gente gosta! Eu ouvi um gritinho aí! Se saca na gente, só quem sabe canta aí, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. Anjinho Brasil! Bota pra cantar, Juninho! Bota, bota! Ajeio você pra incendiar. E aí, diz? Pra todo mundo ver que eu tô na tua. Que eu podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem, podem prender, sabe por quê? Nós amamos você. E aí, Alisson, puxa essa galera. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. Só quem tá solteiro, aê! Bicho, tem 5 mulheres solteiras e um homem casado. Então, maninho, arrebenta mais uma que eu quero sentir essa pressão dessa galera. Dia do Pop Live no Maranhão! Banda Caras, a cara do sucesso! De Deus, bota as duas mãozinhas pro céu assim, ó, pra ficar lindão. Só quem é filho de Deus. Aí começa a jogar pro lado e pro outro assim, ó. Joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda. Tá lindo, Juninho! A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça, roça o bum nela que ela gosta. Roça, roça o bum nela que ela gosta. A Baixada Maranhense, os Poços Magnatos! Patrocinador oficial da Tour Pop Maranhão! Aí, meu parceiro Alessandro Filho! Alessandro Filho, do Primo Rico, meu amigo Alessandro! Isso é uma coisa que vai de pai pra filho, meu irmão! Aí, Alê! Sidney Martins, ele, o Primo Rico, primo. Tá na veia, tá no sangue, meu irmão. DJ Edson. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Taca beijo nessas novinhas. Taca beijo nessas novinhas. Taca beijo nessas novinhas. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Deixa assim, deixa assim. Só quem vai trabalhar amanhã. Quem é que vai trabalhar amanhã? Bota a mãozinha pra cima. Quem vai trabalhar de ressaca amanhã? Bota as duas mãozinhas pro céu. Então bora, DJ! Só quem vai acordar meio-dia, bota as duas mãozinhas pro céu, papai! Bota a mãozinha, mãozinha, mãozinha! Mãozinha, joga pro alto! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Traz a minha dose, escuta o meu som. E quem tá solteiro vai beber muito Xandão. O Xandão, o Xandão, o Xandão. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. Santelina, bota a mãozinha pro alto! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! E sai no chão, sai no chão, sai no chão, sai no chão! Vai! Tutaca, tututarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar! Tutaca, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar! Vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Tudada, tudo tarará, no balanço do chiclete. Alô, Baraque, lá de Cururubu. É logo mais, galera, arrebentando o Pop Live em Cururubu. Prepare a caravana. Meu amigo Elias Caldas e também o Luiz do Comércio, me aguarde que tô chegando. Tá chegando, a galera vem fazer a fé. Entra essa multidão, tão, tão. Quando eu Deixa de mocinha, de Ellison, deixa de mocinha, de mocinha, de mocinha, de mocinha, de mocinha, de mocinha, de mocinha. Quem vai chegar muito chapado em casa hoje, bota a mãozinha pra cima. Então bora começar o negócio agora, DJ Ellison! Se a canoa não virar, o meu, meu. Alugação pro Princesa Cerveja, de meu patrão Afonso dos Poços Magnata! Ele tá boninho do Águia, meu irmão! Alô, Afonso! Foi! E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima! Alô, Afonso! Alô, Juninho! Já comi! Obrigado! E o trenzinho da sacanagem agora, bora lá! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Alô, Ginho do áudio! O barro se esquentou. Mas é! E a galera do trenzinho vai fazendo o trenzinho aí no meio do salão. Me arraiou, tacou na areia, minha sereia, São João é o amor. Me arraiou, passa aí, Leandinho, passa aí, passa aí. Minha sereia, São João é o amor. Beleza? Com a gente, Elane também, Elane Araújo, o Jailton também, tá todo mundo aqui no Ninho da Arielison! E vamos sacudindo, maninho! Simbora, moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá, nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar, requebra pra lá, requebra pra cá, nós vamos ganhar. Em primeiro lugar, tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste e meu amigo Bad Boy, uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Bora, Bad Boy, bora começar a subir, mano. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. E DJ Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Quem é que tá apaixonado aí? Joga a mãozinha pra cima, só quem tá apaixonado. Quem é que tá afim de ficar sem compromisso algum hoje aqui? Aquele fica. E quando der assim lá por volta das 6 da manhã, o cara não lembra mais de nada, a mulher também não lembra. Sem compromisso. Quem é que tá afim de beijar na boca hoje? Então pega o cara ou pega a gata e libera, vai! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Alô, Maxista Romeu! Maxista Romeu, que está com o baraque! Mas o amor é longe disso. Tô parecendo aqui com ele, aqui no Pop Live. Alô, Romeu! Depois decidimos um final. Espero que seja o final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Sofrência. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Live. Saber, eu tô arrependido que não falei do seu ouvido. As frases de amor que não falei, nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Live. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Que pouquinho. Ai, a boca minha. E todo mundo dançando bem agarradinho, bem gostoso. Essa é a nossa proposta aqui no Maranhão. Bora junto, Alisson. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar. Insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui. Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Ellison. Quem é que eu tô tentando enganar? Live, live. É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um sim. Estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de viver aqui. Fraco demais para continuar juntando. só você sorrir. Se volta, volta. Eu volto é só fazer assim. Eu volto. Seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia. Família empresário Afonso, os Poços Magnatas, aqui presente com a gente. Que bacana, que presença ilustre hoje no show do Agri Fogo Super Pop. Obrigado, Afonso! Sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não chorei por... Obrigado, Alice, nosso top DJ! E o representante oficial do Pop Live aqui em Santa Helena, aí da nossa... Tem da Blitz, Blitz, a Blitz Live, um abraço pra você, meu amigo, Bill! Saudade. Olha que maninho, filho do primo rico! Nosso amigo Alex Martins, ele e o Sidney Martins também. Primo rico passando de pai pra filho, garoto, de geração a geração. Alexandre da Juninho. Tá de boa, garoto! É o Águia de Fogo.